Capítulo 7. O método da não violência. Martírio planejado. No sistema desaparece o egoísmo separatista, a potente personalidade de Cristo, o Inovador, o Cordeiro de Deus, São Francisco, o método da não violência, como o inerme pode vencer enquadrando-se na lei. Observemos a vida e a paixão de Cristo ainda sob outros aspectos. Ele dá o grande salto em direção ao sistema e o vemos neste supremo momento no qual se conclui o ciclo involutivo-evolutivo, quando o ser percorreu todo o caminho do retorno ascensional. Os executores da paixão, tantos e diversos, cada um a seu modo e movido por seu próprio interesse, coordenam as suas ações num quadro único, fazendo-as convergir para a finalidade visada por Cristo, a qual, todavia, não conhecem. Isto faz pensar num plano pré-estabelecido, desconhecido pela mente deles, mas presente na lógica da lei, que funciona no momento devido. Cada um deles é um músico que conhece e toca apenas seu próprio instrumento, formando todos em conjunto uma orquestra. Somente Cristo, no meio de uma multidão de ignaros do verdadeiro significado de suas ações, é consciente daquilo que está sendo realizado. Em Cristo, o Espírito revela-se nítido e possante a todo o momento. A cada passo, ele mostra segurança, precisão e tempestividade, não apresentando qualquer vacilação própria de uma tentativa. Cristo exprime a luz, os outros expressam as trevas. Enquanto eles tateiam, Cristo sabe. Ele vai direto ao seu objetivo. Os outros tergiversam, oscilam, movem-se ao acaso, obedecendo a seus caprichos, sem nada compreenderem do jogo de Cristo, o qual executam como se fizessem seu próprio jogo. Assim eles, de fato, ajudam Cristo a levar a efeito seus próprios planos, enquanto acreditam fazer o oposto. Matando-o, não fazem outra coisa senão expulsá-lo do inferno em que eles estão mergulhados para fazê-lo reingressar na felicidade do sistema. Do mesmo modo como aqueles nada entenderam então, também hoje nada entende quem não tenha percebido qual era o escopo de Cristo. Trata-se de um trabalho perfeitamente enquadrado nos princípios da lei, portanto planejado com exatidão. Mas como era possível compreender então que quando Cristo dizia vencer o mundo, sua intenção era sair do antissistema para entrar no sistema? Trata-se de uma questão acima de tudo pessoal, sendo de tal forma individual que ela também apresenta-se a cada um de nós para podermos um dia, uma vez amadurecidos, imitar o exemplo recebido. O homem interpretou a seu modo a ideia de Cristo querer vencer o mundo. O instinto de luta o impeliu a entender aquela ideia não no sentido de superação, mas sim de esmagamento, enquanto para Cristo ela tinha um sentido construtivo e não destrutivo. Como superação, a encara quem está maduro para o sistema. Do outro modo, a vê quem está no antissistema. Para o evoluído, a vida é harmonia e não oposição entre os seus diversos graus de desenvolvimento, porque estes nada mais são do que fases sucessivas de um mesmo caminho. Portanto, é absurdo sermos inimigos do mundo para vencê-lo, uma vez que ele tem uma razão de existir num nível inferior, o qual é necessário para alcançar outro superior. Se o mundo está ao nível do antissistema, ele é, contudo, passagem obrigatória para desembocar no sistema. Em substância, tal contraposição é a mesma que existe entre a fase de criança e a de adulto. A predominante interpretação de antagonismo contra o mundo é devida ao instinto do subconsciente, para o qual tem valor apenas o vencedor que derrota o inimigo e triunfa destruindo. O caso proposto e vivido por Cristo pode apresentar um aspecto utilitário, porque evoluir e reentrar no sistema representa um efetivo melhoramento de vida. Apela-se deste modo a um sentido de egoísmo, a ponto de suscitar dúvida no sentido de que Cristo, sendo capaz de prever tudo e, por conseguinte, até calcular a vantagem decorrente de seu sacrifício, poderia talvez ter enfrentado tal sacrifício por um seu interesse egoístico, tendo-se sacrificado então apenas para reentrar na felicidade do sistema. Não, este foi o resultado implícito do seu ato, mas não podia ser esse de maneira alguma seu único objetivo. A este resultado, a lei o conduzia inevitavelmente, porque assim ele agia, e sua vontade era unicamente a de se conformar à ordem da lei. E justamente porque Cristo regressava ao sistema, a sua forma mental somente podia ser deste tipo, isto é, orgânica e unitária, e não de tipo antissistema, isto é, individualista e separatista. Ora, com uma atitude egoísta, Cristo teria se oposto ao sistema, seguindo a psicologia dualista própria do antissistema, e assim negando-se a alcançar o fim que ele mesmo propunha. Agindo desse modo, Cristo teria feito o contrário daquilo que ele desejava fazer, o que é inadmissível. O princípio egoísta faz parte da cisão dualista sistema-antissistema, razão pela qual não pode ser aceito por quem, não mais existindo isolado do todo, nem sendo mais movido apenas pelo seu próprio interesse, sai desse dualismo para reingressar no sistema. Tudo isto desaparece quando se chega às portas do sistema. Então permanece apenas a necessidade de viver na ordem aderindo à lei, sendo esta a vantagem, o interesse e a satisfação que se procura em tal condição. Nisto consiste o endireitamento da forma mental de quem se encontrava emborcado no antissistema. Mentalidade excepcional para quem vive no nível comum. Eis então que o principal fito de Cristo não era pensar em si próprio, mas sim cumprir o seu dever perante o Pai, seguindo a lei. A indiscutível vantagem de reentrar no sistema, ascendendo a um mais elevado tipo de vida, era um efeito, consequência da atitude de Cristo, e o seu escopo, então, era o triunfo da lei na ordem. Evidentemente, seu objetivo era o endireitamento, como se pode ver pelo fato de que tudo quanto, para um homem comum, teria ficado em primeiro plano, torna-se secundário para Cristo, enquanto tudo o que para um homem comum é secundário, torna-se para Cristo a coisa principal. É natural que no sistema tudo encontre-se em situação invertida em relação ao antissistema. Para poder ter acesso ao sistema, é necessário ter conquistado sua respectiva forma mental, porque essa acarreta uma existência de tipo coletivo, que não admite elementos de tipo oposto, assim como em nosso organismo não deveria ter acesso nenhuma célula de tipo canceroso, egoísta e separatista, dado os efeitos letais que traz consigo. Observemos outro aspecto da paixão de Cristo. De que tipo é o seu sacrifício? Que tipo de personalidade tal ato revela? Também São Francisco, através dos estigmas, teve a sua paixão, assim como a cruz foi para Cristo a apoteose da sua vida. Trata-se, contudo, de outro tipo de sacrifício, que revela uma personalidade diferente. Temos dois sacrifícios, sendo que o de Cristo poderia ser chamado de ativo e o de São Francisco de passivo. Cada um dos dois se oferece a seu modo, mas Cristo não se coloca diante do Pai na mesma posição em que São Francisco se põe diante de Cristo. A obediência de São Francisco é a de um seguidor, enquanto a de Cristo é a de um iniciador. Cristo, quando obedece à lei, obedece, na verdade, à sua vontade de obedecer. Cristo é ele próprio o Mestre. São Francisco apenas imita o Mestre. Ambos se submetem, mas o primeiro em forma masculina e o segundo, diríamos, em forma feminina. Cristo, por uma exigência de disciplina, segundo um princípio hierárquico de ordem, submete-se livremente perante o Pai, que ele reconhece como seu chefe, sujeitando-se à lei, que é seu código. São Francisco submete-se como um escravo, por amor, oferecendo-se passivamente para, através dos estigmas, receber na própria carne a marca de Cristo. Cristo, pelo contrário, é independente, sendo um inovador e não um repetidor. Ele respeitou o Pai como um soldado no relacionamento com o seu superior, e não como um amante por puro amor. Estas observações nos ajudam a compreender o significado da apresentação de Cristo na figura de Cordeiro, como a vítima num rito expiatório. Cristo não foi nada disso, pelo menos na medida em que a sua imagem foi deformada pelas superestruturas posteriores para satisfazer os desejos dos crentes. Cristo era uma personalidade possante e autônoma. Ele quis o seu sacrifício, não o tendo aceitado de ninguém. Ele obedeceu à lei porque quis assim, e não porque a lei lhe tivesse imposto obediência. Isto sucede apenas no antissistema, onde o ser não tem consciência para se autodirigir. O acordo se deu com espontaneidade e convicção, sem nenhuma passividade. Obedecendo à lei, Cristo, no fundo, obedecia a si mesmo, porque, ingressando no sistema, ele se identificava com a lei. Na hora da sua paixão, a vontade de Cristo era a vontade do Pai, pelo alcançado grau de evolução que fazia de Cristo um elemento do sistema. Se uma dívida existia, era necessário pagá-la, e Cristo devia ser o primeiro a querer isso. Quem é um elemento do sistema é também um elemento da lei, uno com o Pai. Sendo assim, a qualificação de Cordeiro seria mais adaptada a São Francisco. Cristo era um leão que impôs a si próprio comportar-se como Cordeiro. Ele não foi nenhum imitador nem repetiu o evangelho de outro, mas criava o seu próprio. Ele não seguia ninguém, e sim a si mesmo, pois, unificado com o Pai, personificava a lei, que é, antes de tudo, justiça, sendo amor somente em segundo lugar. É bem neste sentido, segundo a lei, que devemos entender Cristo, concebendo-o no sentido de um amor não gratuito para todos, mas sim merecido e retribuído, porque a lei quer justiça e não usurpação por parte de aproveitadores da bondade de Cristo. É por isso que muitas dissertações sobre o amor de Cristo não passam de mera retórica. Cristo não era apenas um brando consolador, mas era, sobretudo, um forte modelo de potência, um verdadeiro super-homem em sentido espiritual. Para confirmar estes nossos conceitos, citamos as palavras de Gibran Khalil Gibran, que reproduzimos da edição italiana do seu livro Jesus, o Filho do Homem. Abre aspas. A humanidade vê Jesus, o Nazareno, nascendo e vivendo como um pobre, ofendido como um fraco, crucificado como um criminoso, e o chora e o lamenta. Jesus não viveu como um covarde e não morreu sofrendo nem se queixando. Viveu como um revolucionário, foi crucificado como um rebelde e morreu como um herói. Jesus não veio para tirar os homens vigorosos das suas ocupações e fazer deles padres e monges, mas sim para insuflar na atmosfera deste mundo uma alma nova e forte, capaz de destruir, desde seus alicerces, os tronos e os palácios erguidos sobre os túmulos, para derrubar os ídolos impostos ao espírito fraco dos humildes. Fecha aspas. Para melhor compreender o significado da vida de Cristo, façamos então outras observações. Perguntamo-nos como possa ter vencido na Terra, a ponto de se implantar solidamente sobre ela por 2000 anos, um indivíduo que, apesar da sua potente personalidade, impôs a si mesmo a posição de cordeiro, pregando e vivendo uma doutrina de sacrifício. Como é possível um ser inerme, professando e praticando o método da não-violência, ter chegado a triunfar neste nosso mundo, que é o próprio reino da força, da qual tudo depende? Na Terra, os cordeiros não vencem, mas são devorados, sendo muito raramente seguidos e glorificados. Não haverá, então, em Cristo outra força que lhe permitiu vencer, dado que num mundo de luta somente se vence com a força? E se ele repelia a força do mundo, qual seria então esta outra força? A cada nível de evolução, a vida é defendida por um diverso e apropriado tipo de força. No plano humano, temos a força animal e violenta da opressão, tanto na luta individual quanto naquela coletiva das guerras. No nível do sistema, temos a força espiritual da lei. Cristo, com o método da não resistência e do perdão, pôde vencer a força do plano humano porque tinha consigo a lei, aquela do Pai, do sistema, feita de ordem, verdade e justiça. Embora esta força, pelo fato de ser mais sutil, escape à percepção grosseira e material do nível biológico humano, ela é bem mais poderosa do que aquela disponível ao cidadão do antissistema, sendo que este, além disso, encontra-se na desvantagem de ter em frente de si algo invisível para ele, pelo qual é golpeado e do qual subestima ou até mesmo ignora a existência. A diferença de potência entre os dois impulsos emerge do fato de serem efêmeras as vitórias produzidas pelo mundo, sempre sujeitas a desmoronamentos, enquanto aquelas advindas da lei são mais consistentes e duradouras. Na hierarquia dos poderes, o inferior não compreende nem pode vencer o superior, enquanto o superior compreende e pode vencer o inferior. Ora, o máximo poder, ao qual todos os outros ficam subordinados, é o da lei, do Pai, do sistema, de Deus. Eis então que o mais potente não é quem se opõe à lei. O violento, o violador de todas as normas, o rebelde à ordem divina, o individualista isolado no seu separatismo perante tudo, mas sim quem se insere nela disciplinadamente e por ela se deixa conduzir, trabalhando em harmonia com seus impulsos. Vence, então, aquele superior, porque dispõe da potência ilimitada da lei, enquanto o inferior não vai além de suas forças individuais, limitadas e sujeitas a se esgotarem rapidamente. Por outro lado, o indivíduo rebelde, ao invés de secundado, é obstaculado pelos impulsos da lei, porque se move contra eles e não a favor deles, devendo, por isso, enfrentar fortes resistências que rapidamente o desgastam. É assim que os mais fortes da terra estão sujeitos a fracassar, enquanto um ser que aparenta fraqueza perante eles pode vencer. É por isso que Cristo pôde ensinar a não violência sem deixar com isso o indivíduo indefeso à mercê dos assaltos do antissistema. Cristo testemunhou a presença da lei de Deus também em nosso mundo. Já se discutiu bastante sobre o problema da violência, que muitos não deixam de admitir como necessária para vencer na Terra. E isto é compreensível, pois estamos no antissistema, que não conhece outra força. Mas, apesar disto, Cristo, que já pertencia ao sistema, pôde vencer com a não-violência, coisa incompreensível no ambiente terrestre que não pertence ao sistema. Assim, explica-se como Cristo, mediante um pacifismo inerme, tenha conquistado o mundo. Devido ao fato de ficar isolado de todos, o indivíduo do antissistema é débil, sendo desgastado pelo atrito de seu próprio egoísmo contra o dos outros. O indivíduo do sistema, pelo contrário, forma uma unidade inscindível com todos os outros, pois as forças de cada um se somam em vez de se elidirem. O indivíduo do antissistema é anárquico e se manifesta de forma centralizadora contra todos os outros indivíduos, que o limitam nisso, colocando-se contra ele. O indivíduo do sistema é ordenado, disciplinando-se de maneira orgânica, de modo que cada elemento colabora, apoiando um ao outro. O elemento do antissistema não conhece outros limites para o seu egoísmo invasor, senão a resistência que lhe é oposta pelos outros egoísmos, que constituem seu único freio. O elemento do sistema conhece os limites dos seus direitos e deveres, respeitando os dos seus semelhantes. Enquanto se sofre com a desconfiança e a luta corrosiva no caos do antissistema, goza-se de segurança e paz no sistema. A disciplina para o elemento do antissistema é imposta pela reação do próximo num contínuo estado de guerra, enquanto para o elemento do sistema é confiada ao sentido de responsabilidade do indivíduo. O emborcamento, próprio do antissistema, em razão do qual cada fragmento deseja obter o domínio e se fazer centro de tudo, em vez de se subordinar como elemento componente do todo, é a causa da fraqueza do cidadão do antissistema, enquanto o comportamento contrário é a fonte da verdadeira força do cidadão do sistema. Disto vê-se o quão diferente é e a que trágicos efeitos conduz o método de vida do princípio separatista do antissistema em contraste com o princípio orgânico unificador próprio do sistema. Assim, o cidadão do antissistema é fraco e fica vencido, enquanto o cidadão do sistema é forte e vence. Eis qual era, em veste de cordeiro, a força de Cristo. Ele possuía a força da lei e do Pai, que é mais poderosa do que todas as forças humanas. Eis como Cristo, mesmo se mantendo inerme, por não recorrer à força do mundo e estar assim indefeso segundo a lógica do mais forte, permaneceu poderoso, defendido pelas forças da vida e pôde vencer. É por isso que Cristo voltou-se para o alto e deu sua vida, jogando tudo por tudo, pois ele tinha a certeza da vitória. Esta sua segurança vinha do seu conhecimento da lei. A conduta de Cristo não revela nele dúvida alguma. Ele sabia que estava com o Pai e que o Pai estava com ele. A lei do Pai constituía a garantia do triunfo. Embora parecesse estar arriscando, ele sabia muito bem que a vitória final lhe pertencia. Final do capítulo 7.